Os músculos nos mantêm vivos. Nos permitem respirar e abrir os olhos. Nos levantam para alcançarmos o que tanto desejamos. E para ajudar. Para ajudar precisamos de um só. Do coração. A APADEF precisa da sua ajuda. Informe-se através do telefone 24-3346-4025 ou através do site apadef.org.br. APADEF, juntos pela força do coração. 18 horas e 3 minutos. Servir é a nossa divisa. E nossa glória há de ser. O exemplo de um Deus humanado veio a terra trazer. Este é um trecho do hino Servir, que os jovens e crianças aprendem desde 1933 no Colégio Santa Ângela. Não há educação sem amor. Informações 3358-1900, Rua Doutor João Maia, número 11, Centro, Resende, Rio de Janeiro. www.santaangela.org.br. Na continuidade das gerações, nós do Colégio Santa Ângela educamos na modernidade da tradição. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcante. Uma hora com mixagens e apresentação de musiquinhas, velhinhas, gostosinhas, dançantes, sacudidas e por aí vai. O programa semanal pra pré-aquecer você pra balada, né? Tipo assim, você vai se pré-aquecendo, né? Sacudindo o esqueleto, ou pelo menos o pescoço, vai entrando no clima. E quando vê, tá preparado pra ir pra night. Sabadão, né? A não ser que você esteja conferindo aí num podcast ou na reprise do programa, né? O que não deixa de ser um bom motivo pra você se pré-aquecer ou se aquecer do mesmo jeito, né? Todo dia é dia e basta você ter um bom motivo, basta você tá com um astral legal, um pique legal e entra aí na farra do Flash House. Uma farra bacana, né? Pra você relembrar aí as músicas que você curtia no passado, que você ouvia no rádio, mas principalmente nas pistas de dança, né? Porque eu toco muito aqui no Flash House versões extended, né? Versões grandes pra você curtir a música pra caramba. Putz, aquela música é legal pra caramba, tô ouvindo ela agora e ela não vai durar 3 minutinhos só. É muito difícil acontecer no programa. A música tem que ser maravilhosa e não tem que ter outra versão grande, né? A não ser que a gente acaba fazendo também, tá? Já aconteceu de eu fazer remix de música pequenininha ou remix de música que nem tinha um remix, né? Porque eu achava legal, encaixava no programa, né? E tem música que implora por um extended, né? Então, não tem lá grandes relevâncias isso, até porque tem música que não adianta tocar mais do que 3 minutos porque ela cumpriu a missão também. Então, a questão não é muito bem essa. A questão é fazer você ouvir músicas bacanas, gostosas, se lembrar delas e até mesmo conhecer versões que você nunca conheceu, você nunca ouviu e até mesmo se lembrar daquela que você não ouve há muitos anos. E falando em se lembrar de músicas que você não ouve há muitos anos ou até de repente ouve porque você é um saudosista, mas vamos lá, né? O Flash House tá aqui pra isso. Tocar belas músicas, dançantes, velhinhas, gostosinhas, mixadinhas pelo DJ Marcante. Gosta aí, ó. Pedir The Prince of Rap. Quanto tempo tem que você não ouve essa música, né? Ah, tá legal, você ouviu hoje, ouviu ontem, porque você gosta e você sempre procura ouvir, tá? Mas e normalmente não, né? Então, o propósito é esse daí. A gente vai tocar agora Be The Prince of Rap, Can We Get Enough? Tire a mesa do lugar, aumente o volume e deixe o resto comigo, ok? Seja bem-vindo ao Flash House. Can we ever call, enough to have peace, and let the violence cease. Love can conquer many things, it can change the thought of a human being. If we love instead of fight, there will be no war anywhere in sight. Just the sight of joy and laughter, no more room for pain or disaster. I'm coming straight from the heart, let your people know that it's time to really get smart. Live your life to be fair, spread your love, show your care. So many people wanna be equal, but some think it's lethal. I think it's sad, cause we're just enough love until we defeat the past. Can we get enough? Can we get enough love? Can we get enough? Can finally eat, help the poor get off the streets. They feel the hope a bit beneath. Kill all greed is guaranteed to help others in need and stop the judgment of color. Try to love one another. This is the love we're searching for, and yet it's right next door. Just believe and love yourself. Share the joy with someone else. Show the world you got that feeling. Maybe then we'll start the healing. So many souls are lost. Hunger, crime, killing, that's the cause. If we love each other now, our future won't be broken down. Maybe then, man, we'll see. Love will lead to victory. Can we get enough? In the world with each other, need to love one another so we can overcome the total destruction of the world today. Peace and love, that's the way. it spin. It'll penetrate your skin. It'll penetrate your soul and make you lose control. The D.O.S.E.'s coming at ya, invading y'all like a body snatcher. Whether if you're drunk or sober, this here groove is taking over your body. And now you're partying like you never partied before. You're jumping up and down like crazy on the dance floor. You're getting busy like a bee, and that's the truth. I got a feeling there's a fire. Wiggle it just a little bit. I wanna see you wiggle it just a little bit. As it grooves, wiggle it just a little bit. I wanna see you wiggle it just a little bit. As it grooves, I bet you're moving your body from side to side. I bet the groove that you're hearing is keeping you satisfied. Dancing by yourself is bad for your health, so grab a cutie by the hand and tell that you wanna dance. As it grooves, you feel the tension in the air, and now you're hyped. You're getting down because the sound is just your type. GM and D.O.S.E.'s kicking it to you, right? So come on, party hardy all night. And wiggle, wiggle, just a little bit. I wanna see you wiggle, wiggle, just a little bit. As it grooves, wiggle, wiggle, just a little. de Janeiro to the world. DJ Malcolm. picking deep on that OE. Flower the soul drunk if you look in my eye. I hide the hell with the show with the hand of wine. Thank you.

Caltech, YouTube, numa versão pancada, né? Claro, você tá ouvindo Flash House por um acaso? Se você estiver estranhando, é o seguinte, né? Essa bateção de estaca gostosa, que não é normal na audiência, né? Tá rolando Flash House todo sábado, com mixagens, representação, DJ marcante. A não ser que você esteja ouvindo aí num podcast ou na reapresentação e blá blá. Anterior, Electropolis 50 Avenue, Edelweiss, Bring Me Edelweiss, Q3 Beat No Deeper Meaning, Two in a Room, Wiggle It. Começamos o programa de hoje com BG, The Prince of Rap, Can We Get Enough? Esse só foi o primeiro bloco do programa, o que significa que tem mais um bloco pra rolar, tá? Se eu fosse você, não sairia daí de jeito nenhum. Você está ouvindo Flash House. Isso. Rádio, serviço. Hipertensão. O perigo corre nas suas veias. Uma das recomendações para o hipertenso é manter ingestão adequada de cálcio pelo uso de vegetais de folhas verdes escuras e produtos lácteos, de preferência desnatados, além de identificar formas saudáveis e prazerosas de preparo dos alimentos, assados, crus e grelhados. Previna-se. Seu coração agradece. 18 horas e 41 minutos. O mundo muda todo dia, toda hora, todo minuto. E é claro que saber inglês faz toda a diferença. Mas o jeito que você aprende faz mais ainda. É por isso que com a cultura inglesa, você fica fluente além do inglês. Você se destaca no mercado de trabalho e ainda se prepara para o mundo. Porque a cultura tem turmas para adultos, muita conversação, além de ser um dos maiores aprovadores em exames internacionais. Matricule-se. Acesse culturainglesa.net. Cultura inglesa. Um mundo pela frente. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24. 34010292 e em Resende 33212270. Cultura inglesa. Oi, amor. Nossa, você tá com uma aparência de cansado. Ah, nem me fale. Hoje só quero saber de descanso e um bom filme. Mas nós cancelamos a TV a cabo. Estava muito cara. Relaxa, eu comprei o box IPTV. Ele transforma a nossa TV comum em Smart TV. E já vem totalmente ajustado para vários canais e filmes. Nossa, que ótimo! Olha só o que diz aqui. Tem séries, desenhos, Netflix. Transforme sua TV em Smart TV. Acesse conteúdos variados. Canais, filmes, séries, Netflix, CineTube, animes, desenhos, séries antigas e muito mais. Por apenas R$ 299. Entrega do equipamento totalmente configurado em qualquer parte do país, bastando apenas conectá-lo à TV e internet. Telefone WhatsApp 2499-939-3113. 2499-939-3113. Voltamos a apresentar Flash House. Senhoras e senhores, essa que tá aí no fundo, começando o segundo bloco do Flash House de hoje, é Incógnito, com a música Always There. Uma das minhas preferidas. É uma mistura de jazz com soul contemporâneo. É, sei lá, tem muita gente especialista em vertentes, né? Em discernir vertentes. Eu costumo dizer que é boa música e ponto final. Já foi gravada por Ronnie Laws em 1975 e por Willie Bobo, que de bobo não tem nada, em 1978. Olha, com o Incógnito, não ficou perdendo pra ninguém. Tiveram extremo cuidado em não destruir uma coisa que já deu certo, uma coisa bem feita, uma obra-prima, uma pintura musical, como eu tenho o hábito de falar. É aquele toque de elegância aí no Flash House de hoje, tá? Iniciando o segundo bloco com chavaça de ouro. Então, aumenta o volume e deixa o resto comigo. All right. ouvindo as mixagens de DJ Marcante. Oh, We'll be right back. You're gone, the form all together now, incognito, always there. Esse foi o segundo bloco do Flash House de hoje, que eu espero pra caramba que vocês tenham gostado, tenham apreciado, tenham se sacudido ou se pré-aquecido pra se sacudir logo mais, porque é sábado, como eu sempre digo. Bom, que o programa tenha cumprido a sua função. E semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Um grande abraço e fui! O passado de presente pra você. Flash House. Todos devem conhecer Erasure. Mas, pra maioria das pessoas, isso ficou lá nos anos 90. Aqui na Rio Sul Rádio, você ouve belas coisas mais novas deles. Estamos atentos. A Rio Sul Rádio se preocupa em trazer o que há de melhor para você. 19 horas e 10 minutos. Depilar-se sempre ou para sempre?